sentimento, algo que vem de dentro, purifica o ser humano perante as circunstâncias adversas. Um homem passou por aqui, palavras pregou, pouca gente as aderiu e revolucionou. A cura não é remédio, substância está no seu coração, basta se manifestar. Amor, amor, sentimento abstrato, você pode sentir, porém não pode tocar. O amadurecimento faz com que observemos que a vida é uma dádiva de Deus e temos que cuidar. Como é difícil semear a paz entre as pessoas, já que estamos em épocas de conflitos. A história dos homens é um livro sobre suas mãos, ou contada de outra forma quando acionado uma tecla. A verdade, porém, é uma virtude, quem sabe através dela acharemos a luz no fim do túnel. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram. Sonhos é o que nos mantém vivos, por isso temos que estar em bom estado de espírito. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram. Sonhos é o que nos mantém vivos, por isso temos que estar em bom estado de espírito. Há um outro sentido da vida, um que muitos não conhecem, e são poucos que se crê, que não se vê, que acontece pouco a pouco, pacientemente, a compreensão de um para o outro, que vai surgindo, crescendo dentro do seu peito, sem guardar rancor, sem magoar e perdoar o imperfeito. Suportar a tristeza de uma injustiça, sem perder a dignidade, andar de cabeça erguida. Amor próprio jamais pode se acabar, é preciso acreditar para que possa melhorar e caminhar. Na esperança se tem fé alcança, não se preocupar somente consigo e ser solidário. Um coração solitário que precisa de conforto, um ato de braveza e vencer tem que ter esforço. Paz a todo aquele que não acredita no amor, quando verdadeiro muitas vezes não se tem valor. Se tem valor, tristezas da vida, não é isso que se quer. Sua vida poderá mudar se você quiser. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram. Sonhos é o que nos mantém vivos, por isso temos que estar em bom estado de espírito. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram. Sonhos é o que nos mantém vivos, por isso temos que estar em bom estado de espírito. Fraternidade, o brilho no olhar, duas almas a se encontrar. Perfume de uma flor que exala o mais puro sentimento de um ser humano. Faltava sinceridade, um pouco mais de atenção, menos vaidade, pra continuar felicidade ao máximo. Fazer que a bondade torne-se o seu hábito, olhando para a frente, buscando a semelhança. Diferenças, mulher e homem até se cansa. Tum, tum, coração batendo, batida vagarosa que está sofrendo. Tu és útil, meu irmão, caminha sereno, justo na graça, ativo, dinâmico, alegre e prestativo. Um coração generoso, produtivo, que a conquista venha com naturalidade, a toda obra cumprida na sinceridade. Você não vê, não sabe a sua forma, mas ele paira sobre nós, trazendo glória, energizando mais e mais o ego. Prosperidade a quem lutar, eu venero. O sorriso de um bebê, a lágrima de um adulto, certeza que só o amor muda o mundo. E quando o homem aprender a ser mais humilde, o mundo irá melhorar. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram. Sonhos é o que nos mantém vivos, por isso temos que estar em bom estado de espírito. Paz na terra aos homens de bem, que Deus ilumine aqueles que aqui já não se encontram.